No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Estamos aqui hoje, neste domingo, na Rádio Antena Web, ou melhor, no canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. O meu nome é Joana Santos e é para si que aqui estou para lhe trazer grandes fados, acompanhados à guitarra e à viola e, claro, os nossos poetas e fadistas cá estão para lhe trazer este tesouro português. Vamos começar a nossa emissão de hoje com Ronda do Fado, na voz de Vasco Rafael. Logo depois, ficamos com António Mourão, O Meu Nome Não Sei. E terminamos com Fadista Louco, na voz de Carlos Ramos. São estes os três fadistas que abrem assim a nossa emissão de hoje do programa Catedral do Fado. Fique por aí e, claro, aproveite este espaço repleto de tesouro português. Castigo transformado em fado, um velho fado, nostalgia, já não existe na lendária moraria. Depois fui à Venha Sé, onde parava a fadistagem grande, fadistas ninguém soube dizer nada, há gente a quem perguntei. Depois na Velha Moira, onde o fado ganhou fama, teve raiz e virtude. Canção do povo, foi por castigo transformado em fado. Do velho fado, nostalgia, já não existe na lendária melodia. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado. Sou a chuva que cai, sou a esperança à revolta, o direito de um ai. Nunca tive um abraço, nunca tive um caminho, ando perdido no espaço à procura do ninho. O meu nome é ninguém, o meu nome não sei. Ando fora da lei, o meu nome é ninguém, o meu nome.

vamos prosseguindo assim com muita alma portuguesa. Ficamos agora com Luz Sá da Bandeira, que nos traz Pregões. Logo depois, ficamos com Fui Ontem à Velha Rua, na voz de José Manuel Castro. E terminamos esta nossa seleção com O Rapaz da Golgã, fado trazido por Manuel Fernandes. São mais três fados, mais três fadistas. Fique por aí e, claro, ouça tanta alma portuguesa só para si. Quem quer almoçar, quem me dera ir à toa para muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. Quem me leva, ora cai, me acaba o resto. Quem quer laranja da China, quem quer a vida da costa, quem quer uma alma perdida, de quem nem a dona gosta. Quem me dera ir à toa muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. Quem me leva, ora cai, me acaba o resto. R.R. Michelin, pra patroa e pra quem me leva tem razão. Eu sou tola, no ladrão. Quem me deve ir à toa para muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. E acabou o resto. É um 1.09.43. Quem o leva, leva manda ver. É cautela para a vida toda. E amanhã já não anda a rodar. Quem me dera ir à toa para muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. Quem me leva, ora quem me acaba o resto. Imensidão. solidão da noite. Fui ontem à velha rua, vi o banco velho só na imensidão da noite. Mas lá estava em teu lugar um cigarro que apagava rendilhava de saudade. Mas lá estava em teu lugar um cigarro que apagava rendilhava de saudade. Todos os lados que por nós foram passados em tardes dias vividos, contornei todos os lados que por nós foram passados em tardes dias vividos. Esta noite tão nublada, nem na lua foste achada, na noite que está em mim. Nesta noite tão nublada, nem na lua foste achada, na noite que está em mim. Fechada, perdendo o sol com paixão, se não te visse um só dia, me disse que se queria, se fecharia por mim, se não te visse. Só dia me disse que se queria, se fecharia por mim. Aurora essa, ao chegar, por ti veio perguntar na hora de um coração. O velho banco sorriu e o dia para mim mentiu num beijo feito canção. O velho banco sorriu e o dia para mim mentiu. Nesta vida alegre e sã, entre cavalos e toiros, nas terras da Golgã, esta a minha paixão, neste o meu gosto sadio, saber montar uma lhazão do mar, feição, um potro bravio, ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho, ao Golgã, terra toureira, que vai à feira de São Martinho, ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho, é sempre primeira, terra toureira que vai à feira de São Martinho. Um gulgantanho é certeza que não há em Portugal, nem terra mais portuguesa, nem gente assim tão leal. Jorra o vinho em canjeirões, passam as moças cantando, e para manter tradições os mais brincalhões as vão buscando. Ao gulgar lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Ao gulgar terra toureira que vai à feira de São Martinho. Ao gulgar lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Mas sempre primeira terra toureira que vai à feira de São Martinho. Primeira terra toureira que vai à feira de São Martinho. E desta forma chegamos ao fim da nossa emissão de hoje. Vamos embora, mas já sabe que no próximo sábado estamos de volta entre as 12 e as 12h30. Hoje viemos ao ar com algum atraso por problemas, digamos, mais por uma situação pessoal. Mas já, o que importa é que cá estamos. E claro, já sabe que no próximo sábado estamos de volta com mais um programa, com mais meia hora repleta da nossa alma e do nosso fado tão português. Desejo-lhe tudo bom, que tudo lhe corra pelo melhor, uma ótima semana de trabalho ou descanso, seja lá o que for. Já sabe que se quiser fazer um pedido, pode fazê-lo através do canal 2.radioantenaweb.info ou então escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Este programa passa aqui, no seu canal 2 da Rádio Antena Web, só para si, exclusivamente aqui, pode encontrar este programa, este espaço repleto de alma portuguesa. Fique bem, tenha uma ótima semana e, claro, que tudo lhe corra pelo melhor. Até ao próximo sábado. Numa casa portuguesa fique bem. Sobre a mesa, e se à porta humildemente bate alguém, sente-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza, dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho à duas rosas no jardim, um São José das Leijos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. E um conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. E a cortina da janela é luar, mais o sol que bate nela. Basta um pouco, um pouquinho para alegrar uma existência singela. É só o amor de pão e vinho, o caldo verde verdinho, fogar na tigela, quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho, duas douradas, duas rosas do jardim, um São José dos Leijos, mais o sol da primavera. com certeza uma casa portuguesa. Mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Com a chiga em arco, sobre a rosa, cabeça sobranceira, no chão lameado da ribeira, a água negra fez um grande charco. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Saias rodadas são velas que o vento alarga e fustiga. São asas de caravelas em corpos de rapariga. As pernas altas são mastros que nenhum vento quebranta. Os olhos são negros astros, dois faróis em terra santa. Os olhos são negros astros, dois faróis em terra santa. Passam varinas com a giga em arco, sobre a rosa, cabeça sobranceira, no chão lameado de ribeira, a água negra fez um grande charco. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Saias verdes, saias finas, saias rubras, saias pretas. Os cordões são as grelhetas dos corpos das alvarinas. Num colar de gaivota, a peixeira de Lisboa levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Gaivota, a peixeira de Lisboa, levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Breve esqueceste que por ti espero. De ideias faz um conjunto e a mim pergunto por que te quero. Olho na rua quem passa, mas por desgraça não vejo o céu. Perdeste a hora mais querida da curta vida que Deus te deu. Tu és livre, já nada te prende a mim. És livre, vento de quis e vê bem. És livre, mas por saber que és assim, o meu amor quis ter fim para dar lugar ao desdém. Sorris, podes sorrir dos meus ais, mas não encontras jamais quem te queira como eu quis. Tenho força de vontade para que a saudade não me atormente. E vou esquecer essa boca partida louca que só me mente. Eu vou-me embora, descansa, viver sem esperança dá pena e dó. Eu já vi que é impossível e é preferível eu viver só. És livre, já nada te prende a mim. És livre, tanto te quis e viver bem. És livre, mas por saber que és assim, o meu amor quis ter fim para dar lugar ao desdém. Sorris, podes sorrir os meus ais, mas não encontras jamais quem te queira como eu quis. Deixai-me chegar um pouco.